Orlando tá com a informação. Controle Salvador, Oxa 6140 na Puca. Oxanem 6140, contato radar na decolagem, suba ao nível 250, sai da Puca, Bismarck. 250 na Puca. 3198, reduza para 230 nós. 230. Oscar, mantenha ONU 1500 pés, fique atento ao tráfego do Índio November Alpha, efetuando toque arremetida, tipo de tráfego no Vera Cruz. Informe o POB e mantenha os corredores. Onda 2-0, retoração para sinal ILS, estão no 0, curva à direita, pro 050, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 5, reposto estabilizado ILS. 050 para 2.000, reportará estabilizado o Onda 2-0. Romeu Serra, Romeu Juliette, acione 5070. Romeu Juliette, chame Recife, frequência 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 126 decimal 85, 125 decimal 45. Ou ainda o controle Aracaju, caso não tenha obtenha contato com Recife, em 120 decimal 3. Descend to 4,000 feet, QNH 1015. Descend to 4,000 feet, 1015, QNH. 3198, desça para o 050. Chanem 6140, chame Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2085, 2545, boa. pista nível 330 com o final. No 738, bom dia, identifique, desça ao nível 070, chegada a Mari. 070, chegada a Mari. Autorizar a rotatória por Vila Romeu. Ativo. Mantenha o corredor até Paripe após rotatória Vila Romeu. Ó. Na 3198, desça para 2000 pés, autorizado LS e aposto estabilizado. 2000, autorizado LS, confirma ajuste. 1-0, 1-5. Estabilizado no localizador com a torcida. Comando 2-0, complete a aproximação, a torre agora 1-8 decimal 9-5. Salvador, bom dia, condor 2-0 estabilizado, ABS X-Ray, 1-0, vem baixar trabalho. Fundo 2-0, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Ok, aguardando autorização de pouso, fundo 2-0. Salvador, bom dia, toca todo o levando do site. Confirma. Toca todo o levando do Yankee Mike, chama o Salvador, transporte de rádio. Alto e claro, November, Yankee Mike. Livre pouso, quando a 2-0. Se November Alpha, prossiga. Vou em Paripe após rotatória, reposto na rotatória. Salva 7 km. Aguarde transferência de comunicações, km. Aguarda. 3198. Chame torre 118 decimal 95, 3198. 3958. Uno 738, reduza para 2009. 209, 1-2-2, radar vector for space and turn left heading 195, limit by localizer course. Pare, left heading 195. Descend and maintain 3000 feet, EQNH remain 1015, Rumba 22. Descend 3000 feet and 1015. Torre 118, decimal 95, quilômetro. Ah, Torre, bom dia, quilômetro Oscar, bom dia, o ajuste no 095, autorizado final da 107, reposta final de 3 milhas, cabeceira 107, quilômetro Oscar. Reposta 3 milhas, cabeceira final da 107, Romeo Oscar. Condor 20, solo ao 56, libera direita na Eco. Vai ingressar via Alfa e reportar na Delta, aguardando para o cruzamento da pista 10. Via Alfa, reporta na Delta para o cruzamento. Então 3198, confirmando baixada travada. Afirmo, vai travado. Gente, então 3198, livre pouso 1-10, o vento 120 graus com 10 nós. 10 pouso, cabeceira 10, 3198. No 738, desça para 4000 pés, ajuste no 095. 1-2-2, traffic 1 o'clock, 7 miles, northeast bound, 1,500 feet, Charlie 150. 2-2. Traffic information, traffic at 5 miles, 1, northeast bound, 1,500 miles, Charlie 150. Roger, Romeo 22. Romeo 22, reaching, maintain 3,000 feet. Maintain 3,000 feet, Romeo 22. Condor 20, autorizado cruzamento pista 028 até o pátio militar, ao estacionar frequência livre. Livre cruzamento, contra 20, 4 horas a 3 milhas, mantendo 3 mil pés no bandeirante da Força Aérea. Sente do tráfego, Indiana General. Solo, Salvador, bom dia, até 3198. 398, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03. Desça para 3 mil pés. Esquerda 030, limite ao curso, 3 mil pés, vão até 3 mil. Overtaken, heading, turn left, heading 160, descend to 2000 feet and Report exception localized across. Very leaving 3,000 feet to 2,000 feet. Left team, heading 160, air path stabilization localized across. Solo 1300, direito até a área star, frequência livre no corte. Até o Oscar Zulu, prossiga. Gente, mantenha 500 pés, fique atento ao tráfego fim de November Alpha 1500, passando o Paripe. Acione 0116, Oscar, hotel Oscar Zulu. 0116. Uno 738, direita pro 080, reporte estabilizado, desça para 2000 pés. Direita 080, 2000 pés, reporte estabilizado, 738. Tio Papavito, autorizado táxi, reporta para ingresso na 17. Tower frequency 118.995. Milhas de dunas na estabilizada RF, visual com campo, voo 1738. Gente, 1738 está autorizado, LF, se chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, 1738. Two, final approach, runway 10, gear down and locked. Puma 22, roger, have your sight clear to land 1010, the wind is 120 degrees, 09 knots. Oi, Salvador, eu vou 1738, uma milha e meia de duna, baixou, travou, bosta, bom dia. Voo 1738, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10, número 2 para pouso. Número 2, 1738, bom. Hotel Oscar Zulu, tome proa norte a fim de evitar a final da 17. Proa norte, Zulu. November Alpha, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, e chama November Alpha. Torre Salvador, Papa Romeu, dia November Alpha, está na vertical da rotatória. Índia November Alpha continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 17, ajuste 10 no 5. 10 no 5, continua a aproximação, aguardando autorização, Índia November Alpha. localizado, agilizando o Golf com o Mike Acosta. É porta TRP, Mike Acosta. Pés, autorizado LS, reposta estabilizada. Alô, Golf, livre acionagem no táxi. Tráfego à sua direita, a uma milha, passando 1.000 pés, um Charlie 150. Afirmativo, sem condições de dar presente, prosseguir para a IMA, sem interferir. Afirmo, está livre, hotel Oscar Zulu. Grato. Até Oscar Zulu, frequência livre para pouso RMA. Zulu. O 732 continua aproximação, tráfego, pequeno poste pelo pistão 7, já está a 10 segundos para cruzar a final do pistão 28. Continua a liberação para o pouso. Quem está aguardando? Bom, não, 732. De November Alpha, passou um 360. Questão, mantenha a aproximação, agora a liberação para o November Alpha. Vai ser o número 2 para pousar em Salvador. Vai ficar 737 Laguna na curta da 10, ok? Ah, tá ciente, mas não é melhor fazer um 360, já está muito próximo, senhor. Não pode fazer pela esquerda, então. Tá ciente, vai fazer um 360 pela esquerda, o Indy November Alpha. E o Papavito. O Papavito cruzando a final da 2-2, chama o controle agora 119 decimal 8 até a volta, Papavito. Muito obrigado, Beto. Golo 738, tráfego à esquerda, César 150, afetando 360 no setor para evitar simultâneo com seu tráfego. O da cabeceira 2-8 já liberou, afastando no setor nordeste do aeronave, pois autorizado. Livre pouso, Golo 738. Papavito, acione normal no transponder. Acionado normal no transponder. E agora sim, contato radar. Suba ao nível 095, mantendo o litoral Kilo Papavito. Ativo 095. Pode ser aqui umas 3 milhas do continente, para coincidir com minha radial de saída 50. Afirmativo. Muito grato, Vitor. November Alpha completou o 360, interceptou o final no 7, pouso autorizado, 100 graus, 15 nós, November Alpha. Livre pouso no 7, em dia November Alpha. Dá informação. No 260, Recife 390, autorizado, via pelo Whisky 58, decola pistão no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle em 1.9.8, aciona 5076. 92390, via Upper 8, decola da 1.0, Caju, Caju, Caju, 8, controle 0.76, transponder, 1.2.0. F. 76, reporta push, corno 2.0. 0.76, uma para o push, corno 2.0. Bom dia, Azul 4207, só um minuto, cópia, o 4207. Só o Lugano 738, Lugano 738, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, Lugano 738. Azul 4207, minuto, cópia. Autorizado, Dumont 340, no 0, decola, pistão no 0, curva à direita, série da Aule da Bridge. Controle 120.8, aciona 5.1.0. 3.4.0, Santos Dumont, via Perigoso 0, decola da 10, curva direita, da Aule da Bridge. Controle 208, transforma 5.1.0, azul 4.2.0. Correto, reporte pushback, 4.2.0. 4.2.0. 4, solo aos 11, frequência livre estacionária, 90 graus. Tá autorizado, bicho, vai funcionar, boa tarde, pô, não deu nada. Autorizado, chamo para o caixa, 2 na 10. Traz 1400, daqui a 15 minutos deve estar chegando no sistema, ok? Delta estabilizado no Alcalá. Chame torre 118 decimal 95, como é que é o Delta? 7845 graus. Salvador, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, pote na curta 10 ou prosseguir para 97. Delta. Pronto para o táxi, 33 a bordo, faltando 3 horas e alterna Natal. Confirmando 33, o Gol no 260, taxia 20, ponte para 2, 895, Kenigão no 0 no 5. E a Índia, confirmando 92, 195. 198, 195 e confirmando PB do Gol, 33 a bordo, 033. Ainda tiver 133, tratou então 295. Force 2314, stock identification, fly direct to Pelo intersection, report ready for descent. Aí o Leda pode direto, obrigado. Qualquer coisa está na escuta, sem 2 Juliette. 90. 090, restrita. Esquina Papaleta. As do 4207 aguarda Bang Livrão Fátima Índia, professorizado, puxa a porta. Professorizado, Aramá, e Livrar, autorizado, Bang Livrão Fátima Índia. Axel Agulho, bom dia, confirmando o pátio, aguardando o copo. Salvador, é o Mike Yankee Fox. Mike Yankee Fox, prossiga. Concluímos aqui o reboque no, na posição 8 do PAC 3. Ok, gente, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Mais Serra Golfo, pronto. Para Serra November, Quebec, uniforme, 5G, 080, decola pista 17, curva esquerda, saída Momo, após direto, controle. 119.8, aciona 5057. 4082, identifique e vai pro DITAP, desça até o nível 050. Qual é do PUB autonomia? Seu nome é táxi 2895, mais que agora. O Mike Echo Delta vai pousar no 7 ou no 0? Será 1-7, arremeterá logo ali na NTA. 7, vai fazer o circuito pela direita ou pela esquerda? Lá pela esquerda, para fazer mais pela direita, se possível. Ok. O meu Golfo com um helicóptero, tem condições de utilizar o táxi e decolagem imediato para a sequência? Utilizado ingresso então, reporte lá de ponto para decolagem imediato. Pessoal, aguardando ingresso, meu amigo. Instagram, decolado 22, controle agora 119, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, GOM 260, passa 1300. Então, Mike Quebec, mantenha no 1500 pés e informe em Paripe qual o POB. Controle, o GOM 260. 260, contato radar, suba ao nível 390, sai da PUC. 360 PUCA, GOM 260. Galeão 360, autorizado. Decola a pista no zero com a direita, será da Euleda Bridge, controle 119, decimal 8. Hoje, confirmando rota, peso Luno zero, após forma plano, aciona 5112. Papa Vita, tráfego 12 horas, rumo oposto, mantendo uma centena a 1.3 milhas. Com bandeirantes da Força Aérea. PF na vista, é a patará de capital. Você tá vendo? Tá vendo, ó. 340 autorizado, decola pista no zero curva direita, será da El, Leda, após direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5116. 340. Manda um zero, curva direita, da EOLE, da ponta direita direto, Porto Seguro, ponto 198, transporte 5.6, ponto 777. Correto, reporte puxa. Ponto 777. Bem, tio, Romeu Golf, suba 140, mantendo a saída coral. Você foi postado na aplicação para o 080 da DLA. Gente, então suba e mantenha o 080. 080, meu Deus. Cabo Kilo Whisky, controle. Afirmativo, Kilo para fazer. Controle Salvador, é o Trip 5220, centro da Índia, sem contato com o Recife. Trip 5220, identifique, desça até o nível 060 na chegada Mari. Vente para o 060 na Mari, é do ideal, senhor. Reporte livrando. Portada livrando, o Trip 5220. Que Luiz, que acione código 0116. Commodore American 23, clearance on request to Miami, will be pushing at 50. Brazilian Air Force 2314, descend to 4000 feet, QNH 1015. Pelo Papa Vito, livre do tráfego, suba para o 095. Coordenado. coordenado esse nível previamente com o controle Aracaju, quilo para passar. 40, 40, 40. Azul, quanto 207, autorizando táxi Índia, com Chicara Torre 295, que legal, no 0. 5. Via Índia, 285, 4, 207. Mike Tango, como recebe Salvador? Mike Tango, como recebe o controle Salvador? American 238, go ahead. 238, just confirming destination Camille, Kilo Mike India Alpha, Miami. Vamos lá. 198, obrigado. Torre, bom dia, Azul 4207, vai vir com a senhora pronta. Bom dia, 4207, pista no zero, autorizado a alinhar decolar, vento 130 graus com 8,9, 1015 no ativo. Pista autorizada a alinhar decolar, 1015, 4207. Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, then flight plan hold, after takeoff Romeo 0 left turn, Momo departure and flock transition. The path control 119.8, Scott 5120. Sete, reporte na curva da checada de fábrica, Quebec. Reporte na curva da checada de fábrica, Quebec. Zero. And the departure was in the Momo departure block. 119.8, the departure 5120 for the block. Afirmarei, just confirm flock transition. Mom departure, flock transition, report you at push and start up. America 238. Okay, understand the flock transition. What is the departure that you want us to fly? Mom departure, flock transition. America 238, report you at push. Okay, the Momo departure, flock transition. We have it all, America 238. Mundo 2-0, imagine no... O plano deve estar chegando no meu sistema daqui a um minuto, ok? Isso é para 2.000 pés, ajuste no 0, 1-5 autorizado LS, azul 4082. Para 2015 LS autorizado, 4-0. Romeu Golf, prossiga. Golf, só um instante para ingresso, estou com um tráfego pequeno forte na conta, sinal 97 para pouso, ok? Estacionamento. Adicionar por conta e risco, aguardando o copo. Confirma o horário que foi feito, CPG. 04, autorizado táxi, chame para ingresso de pistola 7. 1400, confirma. Deixa, só confirmar, aguardando. 120. Pode descida? Já na frente, valeu. Ciente, desça para 3.000 pés, não há tráfego, vou informar Romeu Golf. 3.000 e após quantos pés? Após 3.000 pés, reporte 3.000 pés para informação de tráfego, caso haja algum tráfego na próxima localidade no momento. Desça com 8. Autorizado no 7, é bem. Azul 4207, decolado aos 3.1, 119.8, Goiás. 19.8, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Oceano 3895, gente da Juliette, autorização Guarulhos. 3895 Guarulhos, 340 autorizado via Upper Zulu no 6. Decola pista no 0, curva direita, será da Elle da Bridge, controle 119.8, aciona 51 no 1. Ser autorizado, pela Upper Zulu 16, decolada 10, curva direita, controle 198, transponder 5111, a saída da Elle da Bridge, 3295. 38 correto, é porta push, estacionamento 3895. Reportará. Vitor, serviço radar encerrado, chama Aracaju 120 decimal 3. César, o Minuano da ADEI, ingresso autorizado, é pote pronto para decolagem, agora a liberação de pista, Guardião 04. Receptou o localizador azul 402. 4082, chame torre 118 decimal 95. 18895, bom dia. Lançando em Morro, libera a esquerda então, agilizando o táxi por gentileza, Quebec. Tô em Salvador, bom dia, azul 4082, final ILS. Guardião, o tráfego já liberando a pista à esquerda, decola de imediato. Guardião 04, de imediato, tá livre, 130 com 8. É que se a Golfa à esquerda para a cabeceira, na parte leada. Está em busca de salvamento lá em Morro e prioridade para decolagem. Esquerda, reporte lá de ponta, aguarda a liberação. O azul 402, sente do tráfego avistado, baixou e travou? Vou reportar baixa travada em instantes. 730 com 10, 1015, aguarde a liberação para o posto. 402. Vitor na Quebec, a direita até o pátio 4, agilizando a medida possível. Solo foi 33. Estação na frequência livre, Quebec. Zero ponto, espera chamar torre 1895. Confirma seu B, autonomia e alternativa. Deitar na Bahia, mantendo aí o litoral sul, a sua direita não interfere na aproximação, pouso autorizado, 130 com 10, azul. Paciência livre pouso, azul, 402. Guardião 04, decolado aos 35, direito via corredor axé, controle 198 até a volta. 198 até a volta, grato. Frequência livre, Juliette Serra, tá bom? Serra Golf, Embraer da Azul, final pista 10, visual contrato. Só para 1.500 pés, ajuste Salvador 10115, frequência livre para coordenação. Autoridade. Frequência livre para coordenação. C5220, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autoriza da final ILS, reporte estabilizado. Oscar Mike Tango, desça para 500 pés, ajuste no 0 no 5, reporte no através do Parque Pituaçu. Trip 5220, copiou o controle? É, descendo para 2.000 pés, o ajuste 10 no 5, departamento estabilizado, 5220. Controle Guardião 03 na corredor 700 pés. Não atraso para pousar a pistão 0 à direita, via pista 180, reporte lá de ponto, cabeceira 10. Autorizado ingresso pela pista, 120, azul. 4082, solo 37, direita via Foxtrot, 1219. Direita Foxtrot, solo 1219. Papa, Romeo, Mike, Serra Golf, decolado os 37, chame controle agora em 1119.8, boa viagem. Prato, bom dia, bom trabalho, agora com o controle 198. Salvador, aquele cordial, bom dia. Lindo dia, Mike Serra Golf decolando. Vira a possibilidade de cumprir o perfil da Apo, Alves, tá bom? Fala, meu Mike Serra Golf, contato radar, saída Arbo, sub manter nível de voo 080. Compreendeu que está autorizado Arbo para Mike Serra Golf no 080. Aérea 2314, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Tucumã, pode, 103.000. Autorizado, puxa, contato. Condor 20, decolagem autorizado 140 com 10. Autorizado para decolagem com 10. Flip 52, 20 estabilizador. 5220, completo final, chame torre 1895. 1895. Torre Salvador, trip 5220, lock. É porte externo, marcha travado, pista 10. Reportará externo, marcha travado. 220, decolado aos 40, controle 1 no 9.8, meu velho. 198, obrigado, boa tarde. Bom dia. Salvador, meu cordial, Condor 20. Condor 20, contato radar, saída PUCA, sube e manter nível de voo 310. Saída PUCA, acenderam para o 310 do Condor 20. Brasília Force 314, descend 2000 feet, QNH 1015, clear LS, final approach, post established. 314, descend 2000 feet, ILS, post established, 314. Trip 5220, passou externo, baixar travado. Pista 10, todo autorizado, 120 graus, 10:09:15, trip. Trip 5220. Então, 04, no tráfego em comando, setor, frequência livre. Alvaro Ground, American 213, RF23, that we're ready for some. America 238, Red Bush, Sarah, 3.8 to taxi. Okay, Chris Bush, Red Bush, taxi, American 923. Autorizado táxi, via Índia, Ponte Cara da 0 Torres, 198, Small 95, Renan 095, Pé 3191. Mike Serra Golfo, autorizado pro A300. Autorizado, 300, com Mike Serra Golfo, estimado aos 1438. Firme? Estimado no, na localidade, 1439. Copiado, Mike Serra Golfo. Equipment for establishing on the localizer, diesel to our right. Brasilia Force 2314, contact the tower 118-195. O estado da localidade lá do sul. Bravo que Luiz, que chame torre 11895. Destino? O Lima Lima Alfa, confirmar o destino, localidade do destino. E a radial e distância de Salvador?